só. Você tentando andar na linha e o desejo sempre te empurrando. Frequentemente menti pro subconsciente que é só uma saidinha, mas já tá voltando. E essa volta demora e você volta só segunda-feira. Uma pausinha na sua vida rotineira. Uma noite apenas vai ser pouca. Tome logo a queima-roupa. Um remember hoje vai rolar. E a única roupa vai ser de cama, porque a sua blusa branca de champanhe hoje eu vou molhar. Uma noite apenas vai ser pouca. Tome logo a queima-roupa. Um remember hoje vai rolar. E a única roupa vai ser de cama, porque a sua blusa branca de champanhe. Tirar. E essa volta demora e você volta só segunda-feira. Uma pausinha pra sua vida rotineira. Uma noite apenas vai ser pouca. Tome logo a queima-roupa. Um remember hoje vai rolar. E a única roupa vai ser de cama, porque a sua blusa branca de champanhe hoje eu vou. Pouca, tome logo a queima-roupa. Um remember hoje vai rolar. E a única roupa vai ser de cama, porque a sua blusa branca de champanhe hoje eu vou molhar. E aí você vai ter que tirar. E aí você vai ter que tirar. Tirar.